Estrada Nacional ILS X-Ray Sunlight 345. Afirmativo, descendo para 2000 pés. Autorizado ILS X-Ray, sem o glide, ajustado no 014, TAM 3455. 372, baixar travado. Boa noite, 762, fazendo aproximação, guardando pista livre. Informa os primeiros 90 metros, pista 10 estão fechados. E o ajuste é 1014, com no 014. 714, aguardando pista livre, 190 metros. 3662. E 14, chama táxi, 85. Voador, boa noite, gol número 3, quanto o ponto espera a pista 0? Boa noite, mantém o ponto espera, gol número 3. Vai manter, número 3. Zulu 4070 on the ground at 46 and the right turn and contact ground 121 the small 9 and 9. 121 the small 9. Azul for the thunder. Descerei pra trás, meu? Papai Tango East Fox Lima. Você vai descer e manter o nível 060, sente? É 060. E 6727 está autorizado, descer e manter o nível 040. 040, 6727. Salva da guarda, azul 4070, over the field. Azul 4070, good evening, follow taxi via Alpha and Juliet, gate number 9. Good evening, taxi via Alpha and Juliet, then gate number 9, over the field, thank you. Pose 09, that's on the final, ali mantendo a 0, gol no menos 3. An aircraft pushing on gate number 6, okay? Maintain position before Juliet. Before Juliet, and then we'll wait for our new instructions to gate number 9, so 4070, thank you. Sob 6727, vai prosseguir descida após posição. O 6727 está autorizado 2000 pés, ajuste no 014. 2000 com 1014, 6727. No 060, Whisky Fox Lima. Whisky Fox Lima ciente desse manter nível 050. 050. TAM 3455, chame torre no 8.6. 8.6, 3455. Antes de ingressar no ataque, sei alfa. 3329, aguardando. Salvador, boa noite, 3662, vibrador. 3662, boa noite, tem passagem ao azul aí, taxiando, após ingresso na Alfa e aguarde antes da Juliette. Após passagem da azul, prossegue aguardando da Juliette, 3662. Produção, torre 209. 220-3858. Afirmativo, para sequenciamento, 3858. É, 3858. Torre Salvador, TAM 3455, passou de Serra, baixar e travar. Web 6727, inicie redução 1 7 e para aproximação. Informa o tráfego nacional passando marcador externo a 5 milhas. Reduza web 6727. Reduzindo 6727, velocidade de aproximação. Zero controle agora em 119, decimal 80, tomou voo, boa noite. 980, boa noite, obrigado. For the Gulf jet leaving the main apron, and after that you clear to enter via Juliet to gate number 9. Roger, I have been diving inside after the goal passed over Alpha, Juliet and Alpha, and go direct to gate number 9. Então 3662 vai seguir na Alpha até a última esquerda, Índia, para o portão 02. E a Índia para 02, está 362. Meia 727, chame torre no norte decimal meia. 728-6727. Boa noite, objeto 6727, final da X-ray da 10, tem baixar travada. Boa noite, web 6727, continua aproximação, aguardando pista livre. E forma ajuste ao 0 no 4, os primeiros 90 metros, pista no 0 estão fechados. Meio 14, menos 90 metros, 6727. Whisky Fox Lima, estabilizado 2000 pés, ajuste no 0 no 4. Reposto estabilizado na final, ILS sem glide. Fox Lima, Lima, check. 5 solo, 5-2, se libera a direita, estamos falando 21 decimal 9, agilizando por gentileza, boa noite. Boa noite, Livral, 219, 3455, agilizando. 2-5-8, após etapa, pode voar, ou Serra Vitor 368? 3858, eu da presente, está autorizado, voar Serra Vitor 368. Início redução 2109, 3858. Otimo da presente na proa do Serra Vitor 368, 2109, está 3858. 309. Alfa Juliette para o portão 9, 3455. Portão 8, Alfa Juliette 08. Maravilha, Alfa Juliette para o portão 8, 3455. 70. Gente, 070, o Victor Filho Delta. 3850, desse manter o nível 050. 050-3850. Autorizado, 040-3850. 040-3850. TAN 3662, então está mantendo a posição antes da Índia, em função do aeronave da Gol, não tem condições de passar. Porque o Gol já está autorizado a alinhar aqui na pista, ok? Obrigado. Web 6727, seu solo foi o 541-219, agora o solo. 219, graças. Beijo. Olá, boa noite, objeto 6727, livrou. Olá, 6727, boa noite, prossiga na Alfa e Juliette, o portão 04. Alfa, Juliette, portão 4, 6727. Fora, por gentileza. O senhor vai modificar da presente? Sim, ativa. Gente, está autorizado 1500 pés na prua da rotatória, Eco Serra Tanco. Ajuste 10 no 4. Com 1014 de rotatória. 885, autorizado a decolagem da pista 10, vento 180 graus com 05 nós. Ajuste 10 no 4. Livre decolagem 10, voo no 885. 31152, acionando identificação, chegada à mar e desce e mantém o nível 080. 080-3152, autorização para RNAVITA 31152. Após o ITAP, servita 366, então 3152. 3152, será autorizado o procedimento RNAV. Ok, grato, excelente. Papatango, Whisky Fox Lima, chame Torre 118 decimal meia. Lima, gato, mamorangue. Boa noite, é o Papatango, Whisky Fox Fox Lima. Ana 3858, está autorizado o procedimento RNAV, ajuste no 014. Autorizado, RNAV no 0, no 014, 3858. O Whisky Fox Lima já está travado. 13325. 288325, boa. O Whisky Fox Lima dá presente agilizando ao máximo base curta pela direita, reporte na final da 17. Base curta pela direita para 17, Fox Lima. 1885, decolou aos 57, controle agora em 119, decimal 80, bom voo, boa noite. 98, boa noite. Já Vitor Kilo Delta, dá presente meu para de TAP. Vitor Kilo Delta, descida para o nível 050. ITAP dá presente o Papatango Vitor Kilo Delta. Controle de Salvador, boa noite. Boa noite, 85. Confirme, é gol no 885. Confere, 1885, da Eldinem. 1885, contato radar, suba ao nível 360, saída da El. 360 da El, gol 1885. No 3152, desse mantém o nível 060. 060, 3152. Então, Serra Vitor 366, visual está 3258. 3258, chame Torre no 8 decimal meia. Tudo bem, obrigado, boa noite, bom trabalho. Controle 398, passa 210 para 160, sente da ECO. Lima, pouso autorizado, pistão no 7, o vento 170 graus com 05 nós. Ajuste no 014. Confirmando, sem baixar e travado, o Escoco 7 Lima. Gente. Oi, Salvador, até 3858, boa noite, na final, dá um zero. Boa noite, 3858, reporte serve do 372, baixado e travado, informa os primeiros 90 metros, pista no zero estão fechados, o ajuste é 1014, 10 no 4. Positivo, apontar a reta, senta, 3858, obrigado. Bom, na 398, eu sinto a final do RNAV da 1-0. Sente, aguarde autorização para o RNAV no 398. 398, sente. Vitor, Kilo Delta, tem condições de manter essa velocidade até a posição do Duna? Afirmativo, Kilo Delta. Sente, mantém então, Vitor, Kilo Delta. Ficou 8, torre no 8 decimal meia. Terra Vitor 372, baixou e travou, tá 358. Terra 358, pouso autorizado, pistão no zero, vento 160 graus com 05 nós, ajuste 10 no 4. Pouso no zero, tá 3258. 1985, chame Recife 1288, Aterno 3325. 2288, 12325, gol 1985, boa noite. 1885, secundária 13325. 3325. Boa noite. Tango Vitor Kilo Delta, está autorizado 2000 pés, ajuste 1-0-1-4, reposta autorizada na final, ILS sem glide. Gente, 2000, reportada no AC, o Papatango Vitor Kilo Delta. Tango 3152, esse mantém o nível 050. 050, 3152. Papatango Mike Bravo uniforme, sem identificação, chegada a mão, nesse manter o nível 080. Zona 52, informa o tráfego 12 horas, 12 milhas, é um Papa Alfa Tango 4, está passando nível 060 para 2 mil pés. Na assistência, o tráfego está 3152. Papatango Mike Bravo uniforme, informe em velocidade indicada. Confirme? Indicada 100. Gente, Mike Bravo uniforme. Papel pra quanto? É o 63 anos zero, da Avianca? Afirmativo. Ok, Avianca 63 anos zero, autorizado nível 350 para Recife. Pela aerovia Upper Whisky 58. A pista em uso é a 10, decola com curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. O transponder é o 5162, o controle 119 decimal 80, cotejo. É, 310 da Avianca, foi autorizado nível 350 para Recife. Decola pista 10, curva à esquerda após decolagem, saída Puca, Aracaju após Upper Whisky 58. Transponder 5162, controle 119.80. Correto, o Avianca 6310, chama para o puxa acelerado. Chamará 6310. Olá, 3858, livre na pista, boa noite. 3858, muito boa noite, prossiga na Alfa e Juliette até o portão 0612. Alfa e Juliette, 0612, 3858. Eco Serra Tango, chame Torre no noite decimal meia. Muito bom, boa noite. Boa noite, Papatango, Eco Serra Tango. Boa noite, Eco Serra Tango, reporte rotatória para ingresso na final da 17. Agora na sua posição de 1 hora, 10 milhas, grau de speed de 200 nós. Então, Papa Alfa Tango 4. Grata informação, TAN 3152, pode prosseguir 2500? Afirmativo, TAN 3152. Grato, TAN 3152, chamará essa brisa. Papa Tango, acho que eu vou seguir a sua identificação, chegada a mar e reporte com dose descida. Gol no 885, Recife, 288, alterno 3325. Estabilizado no LOC, o Papa Tango, Vitor Kilo Delta. Vitor Kilo Delta, torre 198 decimal 6. 186, Kilo Delta. Torre Salvador, boa noite, Papa Tango, Victor Kilo Delta. Boa noite, Victor Kilo Delta. É, o vento 160 graus com 07 nós, confirma se vai pousar na 10917. Sim, vai solicita cancelamento, pouso na 17, vai aproximar mais próximo para não atrapalhar o tráfego. 7, Mike Bravo, uniforme tem condições de manter essa velocidade? Para 1 no meu pé, se o ajuste é 1 no 0, 1 no 4. Descendo para 1 no meu, agilizar dentro do possível, já ciente o tráfego atrás, o Kilo Delta. Passou a rota fora, Serra Tango. Ciente, o Eco Serra Tango, efetue um 360 pela direita, reporte ingressando na final da 1 no 7, o 360 curto, será o número 2 para pouso no 1 no 7. Formativo, número 2, o tráfego está quanto ao o tráfego está prosseguindo, está girando do marcador externo para a final da 1-7, aproximadamente uma milha e meia da final da 1-7. Ponte, grato. Patango Mike Bravo Uniforme, informo tráfego na posição de 1 hora, 13 milhas, Airbus 320 Tata, está mantendo 2.500 pés esse ano final RNAV. Base 97, baixado travado, Papatango, Vitor Kilo Delta. Kilo Delta pouso autorizado, pista 17, o vento 170 graus, 05 nós, ajuste 1014. 7, livre pouso para o Kilo Delta. 366, 3152. 3152, complete final RNAV, chame torre 198, decimal 6. 186, 3152, grato até já. Papatango Mike Bravo, uniforme, é tráfego na final. Agora 11 milhas, está mantendo o grau de speed 195 nós. No 014. Bravo uniforme, redução 1970 nós. Oi, boa noite, TAN 3152, abrisada RNAV 10. TAN 3152, quando na aproximação, reporte a Victor 372, baixada e travada. Reportará. Victor Kilo Delta, solo ao 09, confirme estacionamento. Gente, agilizando, tá livre à direita, boa noite. Inicie redução, 2109, curve à direita pro 050, limite permanece. Gente, direita 050, já mantendo 2009, 1398, descendo 50, permanece no limite. 2398, desça para nível 040. 040398, poderia voar a Serra Vitor 368? Afirmativo, da presente está autorizado, resta navegação para a Serra Vitor 368, gol 1398. Presente, Serra Vitor 368, 1398. Mike Bravo uniforme, descer para 2010, ajuste 1014. Está autorizado, reporte final do procedimento, reporte estabilizado. Boa noite, eu tenho já o 37 autorizado, solicita o 39. Pode prosseguir com o 37, por gentileza. Faltou 3662, está autorizado 370 para Natal, pela Opel Zulu 10. Decola da pista 10, curva à esquerda, sai da PUCA, transição ZIPA, transponder 5164, controle em 119, decimal 80, cotejo. Autorizado 370 para Natal, pela Opel Zulu 10. Decola da 10, curva à esquerda, PUCA ZIPA, transponder 5164, controle 198, então 3662. 3662, correto, champion para puxa acionamento. Chamará. Afirmativo, está autorizado o procedimento, reposto estabilizado. Pula 398. Ah, 1014 no ajuste, com 398. Estão fechados, sem pouso autorizado, pista no zero. Autorizado a 0K3, 1952, ciente da restrição. Então é com 121. Está mantendo 2.000 pés na final ILS, no 398. 398, reduzindo. Estamos no Bravo, forme e chame torno no noite do sinal meia. Muito bom, Bravo, reporte marcador externo, o ajuste é 1014, vento 160 graus com 05 nós. Essa faixa de porra na faixa, ela está avisando já para lá, a gente modifica a 0 de mão, para você tratar de sua direita para o 07. 7, o Mike Bravo uniforme, continua a aproximação, reporte externo para modificação. Positivo, ela está aproximando para o 07. Capitão, eu retiro para a descida. Patango, acho que é Golf Kilo, está autorizado nível 050. No 398, autorizado 2500 pés, ajuste no 014. Reposto estabilizado na sinal RNAV. 014, 2500 pés, já está estabilizado, já, no 398. Gente, no 398. Jack Serratan, boa noite. 52, solo, zona 3, direita 121, decimal 9, boa noite. Direita 119, gato, boa noite, 3152. Puxa o acionamento no portão 01, no QNH 10 no 4, chama para o táxi. Camará. Tá visando para a sorte para acelerar para ver fora. Tá 3152, boa noite. Consiga na Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, tá 3152. 733. Desça até o nível 080. Aguarde ingresso na terminal Salvador. 380 aguardando direção. Visual 398 gol. 398, chame torre no noite decimal meia. Vai se meter já no 398. Salvador, boa noite, Romeu, Golf Vitor. Papatango, Romeu, Golf Vitor. Contato radar. Reporte ponto ideal de descida. Salve, ponto ideal. 80, cotejo. Firmativo autorizado 340 para Confins, up 58, decolando da 10 com curva direita na saída Gole Gonza. Controle, o PR 1198 e o transponder é o 5157, tá? 3455. Tá 3455, correto, chama quando pronto para push e acionamento. Camará. Bom, boa noite, Webjet 6727, cliente da Fox, solicito 340 para Confins. Eu tenho já aprovado 320 para Confins, aceita? Aceita. Objeto 6727 está autorizado a nível 320 para